você. Meu bem querer, não vejo a hora de te amar. Meu coração tá com saudade de você. Moreno lindo, não consigo te esquecer. O teu sorriso é o que me faz viver. Minha tristeza está longe de você. Minha paixão, eu não consigo te esquecer. Preciso tanto de você, meu bem querer. O teu amor me pegou de uma maneira que a vida inteira eu quero você só pra mim. Meu bem querer, não vejo a hora.